Secção 13 de A Cidade do Vício. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Lido por Cristina Luiz. A Cidade do Vício, de José Valentim Fialho de Almeida. Madonna do Campo Santo, Parte 2. Uma tarde, flanava Arthur por entre as boscagens do Campo Grande, fumando cachimbo numa daquelas indolências de artista que abrem lenitivo no meio dos grandes trabalhos, quando, ao virar de uma álea, deu de cara com Albano, que trazia um ramo enorme de rosas. Havia talvez 4 noites que o boémio não vinha à brasserie, coisa de espantar o escultor, afeito como estava à regularidade desesperante do companheiro. Mas que florido ele vem, que primaveril! Disse Arthur com grandes expansões. Farsante, vem perpetrar buquês fora de portas para ninguém suspeitar dos amores em que anda enredado. Albano ficou a desempoeirar com o lenço as incomensuráveis botas de duas solas em que velejava e disse: Fui-me ver um homenzinho àquela quinta que passa a vida cultivando rosas, tipo curioso de velhote, amador de boas loiças, todo requintado. Hei de apresentar-te. Imagina que tudo é do século passado em casa dele. Mobília, porcelanas, criados, música, até os gatos. Mas boa gente! Então carregam-me sempre de rosas. Repara que vem aqui soberbos exemplares, hein? E ele, uma paciência! Sorvia o perfume das flores uma por uma, dando pequeninas aspirações sem contacto nas pétalas, saltitando desta para aquela, como se andasse a educar uma pituitária inteligente, a fim de extremar gradações num mesmo perfume subtil. As rosas eram deslumbrantes, na verdade, pelo tamanho, pela cor, pelo capricho das volutas petalares, esquisitas nuances de tecido e caricioso cetim dos ninhos interiores, descerrados como escrínios de duquesa ao peso das gotas d'água que amanhã, boa amiga, lhe chorara no seio ao passar. As escarlates eram colossais como dálias, de um fúnebre veludo se olhadas de través, com manchas de pelúcia cereja destacando das convexidades à luz e longínquos perfumes onde a narina se embotava e perdia. Uma graça aristocrática idealizava as amarelas, perfumadas de violeta e charrison, cor de gema nos seios e com pétalas quebrando poliedro à volta dos estames, velados numa cúpula trifoliar de pequeninas peças. E as brancas, então, que virginais! Pareciam esgotar sem esforços, ainda as mais abertas, para conservarem formas pudicas de botão. E retraindo-se, tinham castidades de rapariga nua, que depois do banho, toda em pérolas d'água, contra si mesma se cerra e defende e furta ao amor mitológico dos cisnes. No coração dessas maravilhosas Ofélias, arfavam róseos tons de carne viva, ondulações moles de fêmea, imaculadas frescuras da adolescência loura, diríeis uma coquetterie de donzela ao apear no primeiro baile. Arthur ia cortar uma das brancas, quando o estudante, detendo-lhe os dedos, disse bruscamente: Essa não, a outra escarlata é mais bonita, corta. Mas Arthur preferia aquela branca, qualquer outra não se importava, mas branca. Não havia de ir pela rua com um paspalhão cor de baeta na botoeira. Albano, porém, insistia birrento. Corta uma amarela, dizia ele. Leva duas mesmo. Essa outra vermelho esmaiado, mas nas brancas não toques. Arthur, teimando a querer uma rosa branca, perguntava-lhe rindo: Trata-se de entretecer coroa mística para alguma irmã hospitaleira da tua paixão? Mas que extraordinário acelerado! Houve mesmo uma luta entre os dois. Larga, implorava Albano. Tenho apenas 6 rosas brancas. Uma que leves faz falta. Mas por que essa avareza? E o escultor a insistir a não largar. Albano, vencido, tomou-lhe o braço, mas sem deixar cortar a rosa. Era o cair da tarde. Foram conversando em direitura às portas. Já o sol amarelecia nas árvores. Homem, disse Albano, pondo o lenço em torno ao pé das suas preciosas flores. É que se dá uma coisa singular. Por exemplo, fez Arthur como quem se não deixará embair. Não me dirás porque é que, pondo nós ombro a ombro de todos os seres que nos são úteis, um médico que lhes vigia os menores atos, desde que nascem até que morrem, não despendemos iguais cuidados no que toca à nossa própria conservação? Por mil sábios artifícios de cruzamento e alimentação, chegamos a conglobar num cavalo as qualidades de força, elegância, ligeireza e bravura que separadamente faziam as características de muitas castas diversas. Há botânicos que se esgotam a procurar em flores, em tubérculos e frutos, os efeitos de coloração e turgescência mais inesperados. Conheces a lenda das tulipas azuis? Tens já visto peras de 6 quilos? Sabes daquela casta inglesa de bois quase exclusivamente feitos de musgo? E não te são estranhas, por certo, essas maravilhosas aristocracias de cães, pombos viajantes e animais ferozes convertidos à domesticidade, traduzindo o resultado de dezenas e mesmo centenas de anos da tenacidade e ciência do homem. Pois enquanto dos tipos estancados, das formas envelhecidas e da nutrição quase morta, fazemos jorrar ímpetos de seiva nova, forjamos modelos viris de raça e núcleos de mundo capazes de viver em outra eternidade. Nunca pensamos seriamente em restaurar decrépitas gentes que somos, a pobre família humana, pelo mesmo processo porque depuramos um cavalo, uma tulipa ou cristalizamos artificialmente um diamante. Os elementos de ensaio tão passivos abaixo de nós não oferecem a mesma docilidade no bicho homem, disse Arthur. E o estudante encolheu os ombros sem se importar com isso. Resulta que a depauperação dos sangues, a senilidade dos corpos, o envelhecimento consequente de tudo aquilo que originava força, andam tão horrivelmente adiantados que em breves séculos meia família greco-latina ter-se-á extinguido inteiramente. Por agora desaparecem famílias e classes. Mais tarde irão na voragem nações e povos inteiros, pela imobilidade das alianças e a ação corrosiva das aptidões mórbidas que todos os dias engrossam de número e violência. Já olhaste bem, Lisboa? Vale a pena como estudo de monstruosidade. Por 100 mil habitantes, 300 mil enfermidades, 3 enfermidades por habitante. Velhas moléstias do tempo das conquistas, trazidas de todo o mundo em despojo de vassalagem, copulando há 4 séculos através da nossa pobre raça, têm gerado uma tropa extravagante de males que pululam com vida própria, divergindo conforme a caquexia do tronco que apodrentam, multiplicando-se, resistindo à terapêutica, disfarçando as suas operações, indo a degenerar por graus e descobrindo numa recaída a goela iante das baterias, dando cabo de nós com tanta elegância, tão científica, tão precisa, tão artística, tão matematicamente, que achamos graça à partida e ao carrasco sorrimos de gratidão no último alento. Todos os anos esta aprazível cidade brinda aos seus habitantes com uma febre nova e, à semelhança das publicações com gravuras que distribuem cromos no fim dos volumes, anda ela preparando para daqui a tempos também a sua febre colorida, venho a dizer amarela. Em doenças nervosas, vê tu a inesgotável variedade e a exuberância de padrões. É tudo que vai do tique nervoso, tão patusco, às convulsões macabras da eclâmpsia. O divertido é então aproximar duas afecções pelos reóforos, isto é, um macho e uma fêmea, para depois ir estudando a incomensurável progénie resultante. Conforme estatísticas, Lisboa tem hoje, por este processo, 10 vezes mais doidos que pessoas de siso. E mais há quem chame idiotia ao siso dessas pessoas. Exige-se, em resumo, que o médico intervenha, vamos, disse Arthur, que não tinha prestado atenção. Tal qual, afirmou o estudante, higiene em cena, para refazer o homem senil, couraçá-lo numa energia de aço, estriar-lhe os músculos, engrossar-lhe os ossos, agigantar-lhe a estatura e pôr-lhe o cérebro ali bem lúcido. As exuberâncias da saúde falam-ão moralmente grande, sagaz e leve, com o sentimento viril da honra, suscetibilidades no brio, benevolências para os fracos e olho vivo para descortinar ao longe os perigos. Enfim, higiene, para garantir o futuro do mundo. Até aqui os governos têm posto cada miserável que nasce entre o padre e o cabo de polícia. O padre faz dele um idiota e um cobarde. O cabo de polícia reverte a coisa que fica num contribuinte. Precisamos mandar à tábua o reverendo e pôr à distância o esbirro. Depois do que o médico dará o braço ao mísero explorado para lhe ensinar a ser um homem. Constituído em ditador, o médico criaria a falange lacedemónica da Hélade, adaptada à vida moderna, prescrevendo aos fortes o programa de educação de Gargantua e pondo o resto em tratamento. Esse resto, por sinal que te havia dar cuidados, disse Artur bocejando. Não conseguiria talvez regenerar engoiados, mas havia de pôr embargos à propagação dos aleijões e contágio dos vírus. Antes de lançar o que chamam tributo de sangue, a lei diz ao conscrito: Déspete, eis o que eu faria também, antes de dar ingresso na vida social a qualquer troca-tintas. Vago, disse o artista. Em conclusão, pareces-te diabolicamente com o menos fluente dos parlamentares que achincalhas. Escusas-te prosseguir, sei o que vais dizer. E foi volubilmente arengado. Que o problema era fazer sábios em Hércules. Daí para cima não custava criar sociedades modelos. Admitamos, uma vez extremados os fracos dos fortes, criada a tal guarda lacedemónica com o seu espírito de casta assente na força e no saber, urgia só pôr de observação os seres inferiores para lhes extrair pacientemente as parcelas de utilidade que os desalmados tivessem a habilidade de dar. A ver como, vigiando de perto esse burgo suspeito, como a Judeia vigiava os leprosos. Fazendo essas entidades mortificadas voltar pela descendência às formas modelos que a higiene houvesse imposto em craveira, antes de conferir diplomas de cidadão a alguém. Oh, dirias tu, nada mais simples de conseguir. A ciência é muito explícita neste ponto, e citarias aparatosamente. Se por um lado, os princípios mórbidos de dois seres que procriam vão multiplicar-se no feto e não somar-se, por outro, os elementos mórbidos de qualquer dos progenitores pouca preponderância alcançarão na progénie, se o progenitor restante possuir em excesso perfeições que por hereditariedade fossem capazes de neutralizar a doentia ação daqueles elementos. Seguir-se-iam exemplos tirados de fontes insuspeitas e puras. Conta que ara que Mademoiselle X, 38 anos, o grande Perrault constata que no lugar dos Alpes um couple da melhor saúde. E mais o doutor oeste e alienistas, higienistas, facultativos militares, um pandemónio de príncipes da medicina. Podias mesmo aproveitar de Balzac trechos arrancados à fisiologia do casamento sobre o instinto da mulher procurar marido nos temperamentos opostos ao seu, a sua habilidade genética de corrigir nos filhos a saúde dos pais e certos vícios mesmo de conformatura, a menos que se não trate de qualidades exclusivas ao homem, como formas de esqueleto, estreitura nas cadeiras, pernas direitas, força muscular, coragem. E para cortejo, sendo preciso, versos de Horácio espremidos no propósito de escorrerem fulminantes conceitos sobre os maus cruzamentos, nebulosas do Hamlet ditas a Ofélia no mesmo sentido, enfim, a cavalgata de lugares comuns que os eruditos gostam de ver piafar nas memórias e conferências. Bem bom, dizia Albano. Bem, bom! Daqui um mundo de leis a catalogar para o uso dos vouriãs do teu lazareto. Exemplos. Quanto germina, quer sol estrangeiro. Brada aos céus por pagar monstros. Até as artes sofrem com isso. Assim, ordenarias pelas alianças grandes transfusões de sangue primitivo, rutilante, fecundo em ímpetos. Angariar colonos nas boas raças estranhas e novas. Magníficos escoceses de 6 e 7 pés, campónios do Württemberg, lombardos e tiroleses filhos dos colossais modelos de Buonarroti e Bandinelli, e negralhões do Cabo, que tu afirmas serem brancos engraxados por birra de fazer divergir na fachada ao menos a civilização africana das mães, e punir de morte casamentos entre primos ou indivíduos com elemento anatómico do mesmo sinal, já que de constituições idênticas só brotam degenerados e monstros. Nervoso que desposasse nervosa, zás, cabeça fora. Primo que as arrastasse à prima, Costa d'África com ele, não é verdade? Mas, notou Arthur com modulações cómicas de frase, palavra de honra que não vejo em tudo isto coisa que justifique a tua ignóbil avareza de rosas brancas para um velho amigo que tem por essas maravilhosas flores uma fraqueza das mais irresistíveis. Calculaste mal, meu velho. A divagação de higiene não deu para me engodares até casa, e eu não vou daqui com a lapela desmobilada. Uma rosa, vá! Meu pai, prosseguiu tranquilamente o estudante, parecendo não ter ouvido o que o escultor dissera, Era um nervoso do humor oscilante, cheio de feitios bizarros, suscetível de estômago, vivendo de palpitações bruscas e com dias de não falar a ninguém. Confesso-te que me custava a sofrer às vezes, pobre homem. Então, repentes, um domingo rasgou o papel da sala escarlate porque diz que lhe estava a arrancar os olhos por dentro do crânio e eram dores horríveis. Superfícies polidas, muito vastas, alucinavam-no. Punha-se aos gritos, inteiriçado numa convulsão. E em 50 anos de vivo não foi senhor de correr a mão por veludo que a síncope logo não castigasse. Só a música domava esses estados. Caía em sonolências, língua traçada, era atroz. Quanto à minha mãe, é a mulherzinha que tu sabes, semanas inteiras preocupada com as mentiras lúgubres dos jornais, chorando o infortúnio de toda a gataria dos vizinhos, salmejando rezas nos dias aziagos e não comendo carne por ser crime matar animaizinhos de Deus. Acrescenta a isto irritabilidades e niquices do mais doloroso histerismo, explicadas sempre pelo que a superstição tem de mais fantasmagórico no saco. Terás a pobre senhora. Houve agora a descendência deste casal singular. Entre a Judith e eu, viram à luz três pimpolhos. Um que morreu à nascença, outro surdo-mudo, com uma cabeça medonha, esteve 12 anos num grande berço de verga até que se foi. Mas o terceiro está vivo e escorreito, e vai deitando um corpo. Por exemplo, fez 16 anos hoje. Vemo-lo 3 vezes por semana. Podes vir connosco um dia? É aqui perto. Estavam a meio da Avenida Estefânia, escurecera, e corriam terras de cada banda, alteando aqui, socavando além, esfumadas num vapor sepulcral que o gás estrelejava. À esquerda, na planura que declina cingida em altos gradeamentos, como iam entrando na cidade, viram a mole do Hospital Estefânia, boquiaberta de janelas, flambar por dentro a vida lúgubre da enfermaria, como um Moloque púnico, digerindo ao rubro algum sacrifício humano. Da direita era um muro de hospício, fechando terrenos carcomidos, onde muito para lá, na impassível sombra, um gigantesco dado dormia. Nisto vieram de lá grandes vozes de clamor. Eles tinham-se parado a ouvir. Eram cantigas num tom destoado, arrastando-se, esguichando em uivos, roqueiros sanguessedentos, brados de gente que pede socorro. E esse rir imitando o rir humano, sardónico, mas inconsciente, que faz arrepiar os cabelos. Arthur, surpreendido, perguntou o que seria. São as jaulas de Rilhafoles, disse Albano. É talvez meu irmão a festejar os 18. Deixei-o agitado ontem. O diretor mesmo falou em lhe reprimir as vivacidades com um certo colete, que me parece ter grandes simpatias na casa. É a primeira vez que lhe o vestem. Nem admira. A gente está em uso de estrear fato novo pelos aniversários. Ele põe um belo colete. Bem bom, pobre rapaz, bem bom. Quê? Está além doido? Disse o outro. Sim, fez com uma afetação de indiferença o estudante. Mas há já tempos, tanto que nos acostumamos. O vaidoso persuadiu-se uma ocasião que era el rei Dom Dinis e a teimava que era, e partia tudo apesar de o acreditarmos. De uma vez lá em casa teve uma fúria que ia estrangulando as mulherzinhas. De então para cá essas convicções têm descido com o hospital. Agora imaginando-se milho, foge das galinhas para não ser tragado. Mas cuido que as metempsicoses não param aqui, porque se declara ânfora de vidro, chá preto, uma infinidade de coisas, conforme as luas. Ora, não me chamarás orgulhoso, ouvindo da minha própria boca, que sou o filho mais bem conformado de meus pais. Olha bem para mim, tens por amigo um velho de nascença. Quanto à minha irmã? Arthur pusera-se pálido e, por seu lado, Albano mirava cuidadosamente o esplêndido ramo de rosas. Essa tem saúde, ao menos, aventurou o escultor. Saúde, terá. O certo é que fazemos prodígios todas as manhãs para ela tomar uma xícara de leite e 2 biscoitos, porque nunca tem vontade de comer, nunca. Mas logo, mas ao jantar, mas eu não posso, mas se me faz mal, um desespero, homem. A outra mulherzinha chora, e eu ali feito carrasco para ela ter medo e almoçar. Hein? Se eles me vissem a meter pedacinhos de biscoito pelo bico do canário adentro, que há de a gente fazer? Disse Arthur. Sim, tornou Albano. Toma-se amor a estas bagatelas, por mais que se não queira. A Judite, tu não imaginas, pesa tanto como uma pena. Depois se curas sempre. Noites de ficar anichada num capote meu, ao pé da mãe, com medos de tudo. E alucinações então não se fala. Enfia altas horas pelo quarto da outra, por um estalo que ouviu no sobrado, os olhos do gato às escuras, qualquer badalada na estrela, precocidades, umas melancolias que eu nem sei. São os pais conspirando no sangue para darem com ela na cova, como acabaram com os outros. E aí está no que dão alianças degeneradas. Aquilo vai-se definhando, definhando, e verás que me morre um dia, amanhã, sei lá, quando mal me descuide. Diabo, disse Arthur, fazendo ares joviais para lhe afastar os maus sonhos. Estás lúgubre como um cangalheiro. Sabes lá que vai suceder, sabes lá nada. Ora, falemos desse ramo de rosas que evitas como um escolho de palestra e eu persisto em não largar. Desde que nos encontramos, te fiz saber que não passaria sem uma grande rosa branca esta noite. Tens 5 minutos, vá! Ah, sim, as rosas, tornou o estudante. Aquilo é antes um inseto que uma rapariga, não queres saber? Vivo de rosas. Todas as raparigas vivem de flores, mais ou menos. Efeitos poéticos, no caso, com a diferença que a Judite mastiga nelas, engole-as, suga-as com um deleite inexprimível. É mesmo o único prato para que não perdeu o apetite. Isto de pequenina. Mas o vício tem ido a crescer. Talvez lhe evitem hemótises. Por isso lhe as deixe comer. Tudo tem as suas compensações. Desde que está no bente, nos períodos críticos, sabes, certos dias de raleira ou em tendo febre, aquilo torna-se numa sofreguidão feroz, uma volutuosidade de larva hortícola e põe-se a devorar cabazes de rosas como uma esfomeada. Em casa fazemos provisões, deves ter notado. Por exemplo, nunca ficamos sem elas de noite. É como quem sustenta um pássaro, mas custa caro esse luxo excêntrico. Por vezes o mercado está exausto. Em mediações de bailes ricos ou vésperas de dia santo, pedem um dinheirão por meia dúzia de flores fanadas. Então a mãe vem dizer-me: Se fosses ver os Fonsecas, eram velhos amigos de teu pai, ainda assim não estejam doentes. E aí venho em peregrinagem à quinta do meu amigo do século passado, aturar-lhe as manias, ouvi-lo sobre porcelanas, família rosa, família verde, as 5 cores de Ming. E revestiduras craquelês, e as cascas de ovo, e potiches do Barry, e um labirinto de classificações de formas extravagantes, de fábricas, de séculos e biografias de fabricantes célebres, de fazerem bocejar o mais autêntico cristão. Então pergunto pelas coleções de roseiras, falo do tempo que faz, finjo interessar-me todo em coisas de jardim, aterro-me das bichas cadelas comerem os pobres botõezinhos novos, digo espécies ao acaso. E a Juditezinha, quer saber a velha Fonseca, ainda gosta muito de rosas? Oh, sempre! Fonseca, o teu braço, diz a boa matrona. Ouves? Ainda gosta muito, pobre menina. Vá, mandemos-lhe um bom ramo. Que fazem as rosas nessas roseiras? E os dois adiante, ajoujados como quando eram novos, borboloteando pelas ruas da quinta, parando em frente das roseiras mais raras, colhem, colhem. Se eu tivesse uma filha, medita em voz alta a velha num suspiro estéril, e o Fonseca todo risonho vai-lhe dizendo que aguarde. Tudo pode ser. Ela tem o seu riso doloroso de senhora só, e pondo-lhe no ombro coquetemente ainda a touquinha branca, muito florida de laços roxos, diz-lhe numa censura amigável: Promessas sempre tu tiveste, mas só promessas, grande mal. E trago de lá um soberbo abraçado de rosas frescas, com muitos beijos e muitos recados para as mulherzinhas, chova ou vente, seja inverno ou seja verão. Que diabo, não te rirás, mas fico contente comigo, parece que ganhei o meu dia. A gente tem pieguices também, uma ou outra vez. Judite terá hoje uma bela ceia. Bem bom. Judite vai regalar-se por 2 dias com as melhores rosas de Portugal. Até me ponho sumítego. Todas as rosas me parecem poucas para ela. E pondo-lhe o ramo diante, vá, corta a tua rosa branca. A Judita é mesmo uma perdição que tem pelas brancas. Eu até faço experiências. Quando ela fica uns dias sem rosas, apareço-lhe com uma no casaco. Casualidade, assim como não tendo feito reparo. Nos primeiros momentos desvio os olhos, conversamos, vou-me demorando, porque assim, porque assado, e vejo-a erguê-los de repente sobre a flor, cintilantes de gula. Ora, experimento um dia. A palestra vai sobre mil coisas pueris e ela agitada já, a não estar 2 segundos no mesmo ponto, a piscar as pálpebras com os primeiros sintomas de uma fascinação quase tóxica. Quer então abalar desgostada, sabendo que estou ali para a ver debater-se nos seus nervos, mas a rosa é mais forte que ela, muito mais, muito mais. E vem tocá-la com piparotes amáveis. Vai, vem, anda à roda de mim, borboleteando, a fingir que está bem, e a rosa lhe não deu mau olhado. Repara-lhe nos olhos, de coisas medonhas que dizem, voracidades, fúrias, todos irritados de fluido, lampejantes, dando punhaladas na flor. Mas a rosa vence-a. Pobre Judite, vence-a de todo e vem tirar-me da casa subtilmente, põe-se-lhe a cortar as pétalas às dentadinhas. Está pronta. Depois o paladar mais científico, um sentimento da equivalência sensorial nos vários sentidos. Dás-lhe uma rosa às escuras, ela mastiga-a e diz-te logo a cor que era, o grupo que a flor marcava nalguma grande família, tudo. Mas morre, verás, aquilo morre. Fortunas minhas, nem de rosas se pode viver, que eu saiba. Enfim, disse ele, estendendo o ramo para Arthur, tira lá uma, tira. Não, fez o escultor bruscamente. És tolo, gritou Albano. Corta essa tal rosa branca. Vão muitas aqui para a ceia dela. Palavra que não quero, insistiu Arthur. Era graça, gosto lá de flores. Albano teve um riso nos cantos da boca. Disse: Bem bom, bem bom. No entorno de quem fica rosnando, e foram subindo a alegria caminho de casa. O escultor marchava distraído, um pouco atrás do companheiro, mãos nos bolsos, cachimbo apagado, absorto naquela doentia singularidade de Judite comer rosas, tão extraordinária, ligeira, graciosa e poética, que diríeis um episódio de lenda mística pintado por algum veneziano da idade gótica em fundo de ouro bizantino. Pela mente do artista, alava-se essa vaporosa e singular criança, como o colibri mais ligeiro e a borboleta mais veludosa, na metamorfose do inseto que espaneja pedrarias das asas e no perfume dos cálices orvalha a boca em sede. Sob a algidez de um raio de lua, vê-la-ia avolitar de cabelos manchados pelos rosais do paraíso, entre flocos de neve, levada no ritmo das valsas do Freischütz, toda pálida num sudário luminoso, e com a beleza morta dessa Matilde que o Dante evoca trazendo flores no regaço, dolorosa e vaga, nos tercetos do purgatório. Adejaria entre rosas, pousando os lábios na viva carícia desses corações vegetais, toda banhada no rosicler de pureza infinita. E a cada passo, benfazejas e cândidas, ondulariam flores em saudações amorosas, suplicando a esmola dela a escolher na passagem. Junquilhos haviam talvez bordar-lhe grinaldas de noivado, na fímbria austera da túnica. Lilazes e jasmins de neve viriam pelos seus cabelos rolar, na audácia de lhe sorverem os celestes perfumes. Lírios brancos e palmas lhe brotariam do peito imaculado. Humildes floritas viriam adorá-la à flor das relvas, para morrer sob os seus pés, depois de lhe haverem beijado as frias mãos de estatuela, admiráveis e brancas. Esquecendo as mais flores, sempre preferindo as rosas, indo por entre elas numa via láctea de perfumes e colhendo as condolências musicais de gestos, para encher regaçadas, coroar a fronte ou debicá-las uma a uma com a sua graça de inseto, Judite iria através os intermináveis jardins da bem-aventurança serenamente, ligeiramente, transfigurada numa expressão divina de repouso, plástica impalpável a um tempo, no manso vôo espiritualizado e estático de uma assunção do Veroneso, sempre, sempre. Entanto, chegavam à porta do Albano, que disse ao escultor para subir. Mas passava de 9 horas, Arthur vinha um pouco fatigado e separaram-se. Seguia o escultor caminho de casa numa prostração doentia, cabisbaixo e lento, quando ao voltar da rua esbarrondou com um par amoroso que ao resto das paredes, buscando o auxílio imoral das sombras, velejava cochichando no melhor aconchego. Casualmente, Arthur voltara-se e pôde ver uma grande dona de saias bufantes, em passo de carga, dando o braço a um louva-a-Deus de grenha espessa. É, Flores! Fez ele sobre o par que se ia escamugindo já por uma travessinha mais afrodisíaca. É, Flores! E como o par fazia não ouvir e Arthur necessitava de falar ao artista, foi-lhe na esteira com grandes brados. É, Flores! É, Flores! Monteado por tão insólita maneira, o Jacobino fez alto, pôs a dona num recanto e veio parlamentar com o perseguidor, bastante mal-humorado. Diabo, diabo! Que sistema péssimo rebater as asserções de um homem que vai esparecendo com sua dama um bocado! Que me quer você a estas horas? Quem veio a ser aquela nau? Quê? Nau? Aquela é a grande Bárbara de Loures que, vendo-se adorada por um homem das classes superiores, não pôde resistir-lhe. E baixando a voz numa lascívia desordenada e surda, de encher a cama com um raio. Eu as vendo de barba, já sei, como as castanhas, muito boas e muito quentes. Diz que só ajuntando-se, mas anda a ver se há atraco pela política, que a gaja é uma republicana escamadíssima. Para embrulhos não quer senão o facho. Ai, mas que carninhas! Pois é, matriculá-la, disse Arturo. Ei! Fez amigo Flores, pinoteando, como beliscado no posterior das zonas médias. Num clube jacobino, está visto? Anda a pensar em servir-me dela para tornar os mercados republicanos. Isto, passada a lua de mel, fez ele com grande ostentação. Olha que se angariam naquela praça magníficos correligionários, gente destemida, malta de pulso, arruaceiros. Entre as mulheres, sobretudo, porque as mulheres são uma força desaproveitada. Já ousei dizê-lo no famoso comício de 24. Elas são muito serviçais, muito sinceras. E nas Bernardas, olhe que não sei. Em suma, Alcântara, com dois ou três clubes de fumiaço, dá brado. Se tal mete em cabeça à grande Bárbara, ela por um lado, eu por outro, e não dou à caranguejola do trono um mês para se mandar mudar. Que eu tive já esta ideia para criadas de servir. Mas você sabe. A municipal incute-lhes respeito às instituições. Enquanto estiver a guarda, podemos contar que a criada de servir é pela monarquia. E circunvagando, olhares desconfiados, pôs-se misteriosamente a dizer que o não largavam, malandros, não era senhor de fazer um passo na rua. Mas quem? Perguntou Arthur. A polícia, homem. Como lhes faço medo, mandam-me guardar à vista. Erros do passo, pois vou-me. Não sabem eles que a obra da revolução é fatal como a das tempestades. Até sempre, marcha-se porque se marcha. É boa essa. Espera cá, espera cá, disse Arthur que não tinha podido suster-lhe a verborreia de Quixote Vingador. Preciso que você apareça de manhã. Quero 60 roseiras do melhor, custe o que custar. Pés com flor, o mais vigoroso que houver. Amanhã sem falta, então. Conhece você quem venda? Eu não, mas a grande Bárbara deve ter notícia desse ramo de comércio. Não gosto de rebater asserções de ninguém, mas é muito, 60 roseiras. Dará você baile? Não, dou de jantar a alguém daqui por diante. Cáspita, provaremos dos vinhos. Então, casa armada? Se você faz gosto, pintamos-lhe frescos na casa de jantar. Alguma coisa no género Pompeia, como se não conhece por cá. Não, não, disse Arthur, só necessito as roseiras. Concedido. Adeuzinho. Soube você da grande manifestação republicana do Mortalha e Onça em Caparica? Anda tudo aí cheio, guarda reforçada, e o ministério cai. Imagino que eram os clubes todos, mais de 30 pessoas, tudo em grande borricada, com barretes, frígios e canas verdes, cantando a Marselhesa. O 30 botou artigo de fundo. Ah, foi imponente! Ao jantar vieram felicitações dos democratas da Amora. Desta vez o rei embarca. O meu discurso vem no facho. Você deve ter lido. Não li. Você não é homem que se instrua com jornais. Índole mole. Faz mal. Eu cá, sempre na brecha. Olá! Disse a matrona com grandes berros de impaciência. Despachar, gentes. Adeuzinho, que a dama desafina. E os malandros a rondarem-me os passos. Eu vos direi, tiranos, clamou ele, mostrando punhos ameaçadores às esquinas desertas. Então, de manhã, eu indago das roseiras, saudinha, e trate de me ver aquele discurso, homem. Vem no facho de ontem, terceira página, ao alto da quarta coluna. Lá haverá asserções que ninguém pode rebater. E foi-se a passos trágicos com as abas do fraco voejando. Em 3 dias fez-se uma revolta em casa do escultor. Veio terra vegetal para grandes canteiros talhados de redor das paredes e em volta às árvores. Um jardineiro plantou com mão profusa as roseiras compradas a Campo de Ourique, no Petit, ou remetidas pelo loureiro do Porto. Ao mesmo tempo adquiria Arthur 2 grandes volumes de floricultura, disposto a estudar a fundo o problema das rosas. Muitos exemplares que não cabiam no jardinzito povoaram o atelier. Alinhavavam-se no corredor e dir-se-ia velarem o sono do pobre rapaz espreitando para dentro da alcova. A residência então tomou um ar permanente de festa, onde os perfumes erravam de entorno às estátuas, no mistério nupcial que fazia ainda mais triste o artista. Da janela, toda friorenta num chail, Judite tinha assistido aos trabalhos com uma solicitude atenta e silenciosa. Albano não aparecia por seu lado. Então faz-se agora jardineiro? Disse ela quando uma noite o escultor lhe trouxe o primeiro buquê de rosas brancas. Ele balbuciou confuso o que quer que fosse em explicação. Que as manhãs eram longas, tinha agora pouco trabalho, era um meio de entreter tempo. Depois adorava as rosas. E aqui fez por exaltar-se. Tivera predileção por aquelas flores desde pequeno. E como ela, mordendo as pétalas devagarinho, uma a uma, o mirava com os seus olhos atentos, Arthur, cada vez mais escarlate, balbuciou coisas vagas e a voz perdeu-se-lhe. Essa vez falaram pouco. A mamã dormitava no seu quarto, o irmão saíra para um leilão de livros. Ela tinha uma roupa escura muito simples, cingida ao corpo e caindo em pregas amplas, onde a brancura das mãos ficava luminosa apertando o buquê. Pareceu-lhe mais alta. Nunca ela vira tão pálida e de um austero tom caindo para rígido quando se faziam silêncios entre os dois. Puseram uma romeira branca colada ao pescoço num desenho monacal e contou a Arthur que se sentira doente naqueles dias, um frio nos ossos, pequenas tosses que a fatigavam, de noite mesmo sonhara coisas funestas. Por que não veio cá? Disse ela num queixume. Foram uns serões tão tristes. Outro dia larguei Albano tarde. Podia incomodar, não subi. Incomodar? Fez ela com um modo admirado. E voltando à sua ideia negra, contou de umas borboletas sombrias que a mamã vira entrar pela janela à noitinha. E o tempo mais frio, sempre nuvens, parece que tudo chora. E a comendo irresistivelmente as rosas, toda disfarçada e a medo, como uma criança que faz uma maldade. À porta da escada, quando Arthur já se ia embora, ela, com modos acanhados, disse que lhe queria pedir uma coisa, mas tinha vergonha, receava que ele se pusesse a rir. Oh, não, disse o escultor todo sério. Que é? Guarde este dinheiro, tornou Judite muito baixinho. Guarde, foi de umas rendas que fiz para o armazém. E entregou-lhe 10 tostões. Agora ouça cá, é muito sério, sim, muito sério. Ali defronte há uma capela. Mande lá dizer 2 missas no altar de Nossa Senhora do Rosário, minha madrinha. Prometa, ande. Mas prometo. Diga ao padre que é por intenção de uma pessoa doente que necessita muito de viver. Diz sim? Digo. Eu estarei na janela da sala rezando. Sabe rezar? Perguntou ela ingenuamente. Meu Deus, ensinaram-me. Ainda bem, Nossa Senhora há de ouvi-lo. Tudo o que eu for ganhando será para ela, coitadinha que é pobre. E não diga a ninguém, nem à mamã, nem ao Albano. Posso saber, disse ele, por quem faz esses sacrifícios? Nada, respondeu ela, baixando a vista. Vai sendo velhinha a mamã, e depois Albano não vive senão com livros. Para lhes tratar da roupa com amor é preciso ser da família. Uma estranha não quer senão que lhe paguem. Quem havia cuidar deles se eu morresse? Aquela infantil preocupação fez pena a Arthur, que lhe beijou respeitosamente as mãos pela primeira vez. Gosta de mim? Disse ela, olhando-o de face com grandes olhos ingênuos, enquanto lhe prendia na casa uma daquelas rosas brancas do ramo. Mas muito, juro, muito. E foi por minha causa que mandou vir as roseiras? Não, não, palavra. Chut! Foi tal. Albano deu a entender. Eu mesma adivinharia. Hemos sempre ser amigos, quer se Nossa Senhora fosse servida a dar-me saúde, quem sabe ainda, mas sinto-me tão fraca e o tempo muda. Depois fez com o polegar na ponta do queixo o gesto de uma coisa que se aniquila e chorava. Foi como Artura viu em sonhos dali por diante. Todas as manhãs lhe mandava rosas em grandes corbelhos, mas nunca mais aquela visão de flor que emurchece e pende se lhe apagou do espírito. Fim da secção 13, segunda parte de Madonna do Campo Santo.